17. Prossiga. Vai manter a posição aqui por só mais uns 2 minutinhos, tá bom? Teria como taxiar até o través do 4? Ah, nega, eu tô com um passageiro que tá interpretando mal aqui, né? Tô tendo que verificar se vai voltar ou se tá perdido. Aceite. Desculpa aí, passageiro. Até daqui a pouco, meia quatro horas. Pouso autorizado, pista 0, variável 05. Livre pouso, pista 0, agora 64. Bom dia, tá 3597, pode tirar a prova. Passei um ponto, espera, são 3597. Passei. Autorizado alinhar e manter, por favor. Ali manter o 0357. No solo 01, direito, 121, décimo 1, no solo. 219, bom dia. Ô, Salvador, bom dia, agora 649, ingressou na Alfa. 49, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, igual no 649. Okay. 7, decolagem autorizada, pista 10, variável 05. Decolagem 3590, 257. 7, decolado 03, chame e controle, frequência 119-135. Sete, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via saída Arbor, tá 3507. São 4 autorizados, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 993. Pode valer, Fotão 3597? 163 para o táxi, 174 a bordo, 3 horas e 20 Guarulhos. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 093, boa viagem, 963. 13 Índia, lá 1895, obrigado, bom trabalho, valeu. Em 517, chame o centro Recife, frequência número 6, decimal 0, até o número 8, decimal 8. 260, 28, obrigado, bom dia. Bom dia. 963, autorizado alinhada e decolar, pista 10, variável 0.5. Ok, alinhada e decola 10, 963. 3, decolada 1-4, chame controle, frequência 1-9-35. 1935, bom dia, o 93. Controle, bom dia, voo 963. Voo 963, contato radar do colagem, suba para o nível de 360, está autorizado direto Leta. Bom dia, direto Leta 360, voo 1963. Voo 963, acertando o desvio à direita. Livre, voo 963. 963. Mas a 3 confirma a prova quantas milhas virá que está desvios? Já está retornando à esquerda, gol 93. Sente. 963, chame o centro Recife, frequência 1251, autônoma 33-25. 1251, 3325, bom dia, voo 93. Salvador 9970. Pronto, cópia. Pronto. Teresina 320 autorizado, via pêndulo 20. Separado da pista 0, curva esquerda, no perfil da MOM, transição Lenin. 5404, transponder 1935, controle. 320 para Teresina, 5404, MOM, Lenin. O controle 1995. 1935, e a aerovia é pêndulo 20. Não, 35 é pêndulo 20, obrigado. Central. Prepara subir da arbor, tá? O 2783. Aqui é o Sam, Mike, aqui é o Papá. Prossiga. Bom dia a todos, aqui é o Papá, solicito autorização de remoto, parado aqui na remota 14, levá-lo até ao finger número 5 do parque principal. Autorizado até o través do 62. Até o través da 62, chamaria o senhor de graça. 223 da Pro Contact? Negativo. Isso aí é da Conquista 1180 autorizado e a rota do plano de voo. Decola a pista mais zero, curva direita no perfil da água, eleva, pulou, espera da Conquista. Aciona 5415 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado, posição 280 para Conquista, só fazendo de volta, só no 10, curva direita, perfil da rota, transponder, após o plano, após o exercício. 415 para o transporte, 035 para o transporte, pronto para o transporte. Coordena equipe de solo, 409 da TAM, a sua retaguarda. Livrar o setor, enfia no, a moto no 2, chame o táxi. Cliente, federação, livre, com a base 303. Zero 92, autorizado a chegar da malha, desce para nível de voo 050, que é normal na 063. Chegada da malha, 050, confirme 13, o ajuste, o voo, voo 092. Pode voar etapa na presente, voo 092. Etapa, voo 092. Etapa na presente, 092. Obrigado por seguir até o 5. Autorizado, decola da pista 1-0, curva direita, no fecho da água, eleva, piloto, logo conquista. 5-4-2-5, o transponder, controle 1-1-9, decimal 3-5. Entre da conquista, autorizado nível 1-8-0, decola da 1-0, curva direita, água, transição eleva, voa, conforto e direto vitória. 5-4-2-5, o transponder, 19-3-5, o controle, o 2-7-3, cotejo, calma que não vai cumprir aquela instrução do 190 lá de cima, aqui de mim. Gente, cubra inferior, chegue pronto, 73. Gente, mas o 273. Tá no 759, agora de qual área dela? Acima, Dael. E 5975, preparando a bomba, aguarde porta 350, Fortaleza. Aguarde a porta 350. Salvador Recife, número 3, porta, prepare a PUC, caralho. Prepara a PUC, vou ver se é. Ponto espera 295, ajuste no 012. Fique atento ao aeronave da Sensa, finalizando o reboque no, na posição 5. Abraço. 759, pronto, Potter. Guarulhos, 360 autorizado, via peso Luna 0. Acorda a piscina 0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Monte. 5422, transponder, controle 1935. No 759, chame pronto, pushback treinamento, posição 1-0. E o 5975, pronto? Fortaleza? Fortaleza 350, autorizado via Pesulu 199 até Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Recorda a pista 1-0, curva esquerda no perfil da MOM, transição Flutti. 5403, transponder, controle 1935. Aprovado, Fortaleza, rota conforme 350. Correto, no gol, na 649, porta 612, informação eco, autorização por seguro. Na 649, aguarde copa, preparando a dela. 649. Bom dia, informação 5973 com a FUCA número 3, 4. Preparar a FUCA, guardando o número 2, 4. Azul 4234, transporte. Autorizado, Recife 330, via peso Luna 7. Pegou a pista na 0, curva esquerda, perfil da FUCA, Jamo, Aracaju. 5430, transponde 1935, controle. Correto, chegue pronto na posição 01. Comandou, é que vem papá, formando o teto do reboque aqui no ambiente número 5. Entende, bom dia. Bom dia. Bola 649, copia? Prossiga. Porto Seguro 360 autorizado, VPZU 44. Recorda a pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, pós Leda, direto para Porto Seguro. 5432, o transponder 1935, controle. 360 aprovado, Porto Seguro, decolando da 1-0, perfil da Dael, Leda, pós Leda, vou direto seguro, pelo 44, 5432, 1935. Vai achando pronto, 62. E 5973, copia? Obrigado. Recife 390, autorizado, via peso Luna 7. Decola da pista no 0, curva esquerda no perfil da PUC, Jamaracaju. 5404, transponder, controle 0135. Obrigado para. Voo 980 via saída Arbor. Ah, informa por gentileza que eu acredito que não consigamos passar essa restrição aqui de acima dos 710 a 15 milhas. Você tem que ter tudo essas restrições de voo 980. Voo 980, corpo sem restrições, subindo para os 180 graus. Você tem que ter tudo essas restrições ainda mantendo a saída. Mantenha o perfil lateral, sem restrições no perfil vertical, grato. 1092, vista para 2010, está autorizado a final do procedimento LSXC, é porque estabilizado no localizador, está livre dos mínimos de altitude de etapa. Ok, estamos a 2000, reposto estabilizado, livre das restrições em etapa, eu vou com 092. Saúde 2223, eu falo para 5, 11 horas, 2 horas milhas, rumo ao Nordeste, cruzando 5 mil, iniciando para 2010. Ok, passarei de 2223. 2783, contato com 67 a bordo, Salvador Alterna com 3 horas e 10. Paulo Rio, 5973, para o táxi, 202, autonomia de 445, Alterna, Salvador. 5973, táxi até sair do Pátio 3, aguardando para seguir até o Ponte Verde. Táxi até o Pátio 3, aguardando. Guarda 2783, táxi retaguarda do Rio até sair do Pátio 3. Táxi até 2783. Direita ainda, ponte espera 1295, ajuste na 013, boa viagem. Passa 234. Direita ainda, 235, boa viagem. Rio 5973, segue o azul, parte 1 ainda, ponte espera 1295, 1013, boa viagem. Rio 5013, parte 2783, seguindo o Rio, parte 1 no Índio, no ponto de espera 395.013, boa viagem. A gente segue o Rio no parte 1 no Índio, e lá 183, o azul 273. Eu só confirma que eu tenho a torre 183 ou 1845? 95. Azul 4234, ciente. Autorizado a alinhar e manter chove. Alô, na posição 0, azul 4234. Salvador, bom dia, voo 092, livre na pista. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tactive Alpha, reporte antes da Tactive Juliette. Livre Tactive Alpha, reporte antes da Juliette, 092. Vamos falar todos os nossos 7.9, o nosso para o Sérgio. Eu tenho 182, 4 horas, cidade é outra. Tactive 1, Índia, ponto de espera, 1895, ajuste na 093, boa viagem. Vamos 7.4. Rio 5975, confira. Autorizado, chame táxi. Azul 4234 decolado. Azul 4234, contato radar na decolagem, sucesso via saída PUCA para nível de voo 330. 330 via PUCA. Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette, portão 1 no zero. Voo 092. Passarelo 2223 em 1935. Passarelo 2223, confirme. Alternativa, como recebe nessa frequência, senhor Dito? 5/5. Ok. Estamos na rua de Alepo, solicitando desvio à esquerda magnética 270. 2223, desvio por quantas milhas? Aproximadamente umas 35 milhas. Abre, está livre em Goro, 64. Mandou uma dia, Goro 2199, informação essa, faixa 2199. Goro 2199, esse é na identificação, desça para nível de voo 050, voo a ITAP. Voo a 050 para a ITAP, 2199. Chalé 6312, oceano identificação, deita para nível de voo 060. O Abrode, sabe para interceptar a via chegada é Mari? 2223, chama Centro Recife, frequência 260, até no 1288. 260, 1288, boa. Decolado aos 53, controle 119.35. Salvador, bom dia aí, 5973, anos 2000, na Cuca. 5973, contato radar da decolagem, submetendo de voo 390, conforme autorizado, via saída da Cuca. Da Cuca, pesado 390, alta 3. Alta 3. 234, chama Centro Recife, frequência no 26.85, alterna 1.25.45. 6.85. Salvador, 1.75, volta 0, volta. A Lima tem puxando 0.759. Fala Lima, tem 7.9. Control Romania Azul 2782, passing 1300, climb to 2000, restricted, unable to comply restriction, above 110 after 15 miles out. Azul 2783, with a contact on the coast, climb to flight level 180, via Arbor Departure. Roger, continue without restriction to level 180 via Arbor Departure, Azul 2782. Azul 273 via Arbor Departure. Maintain restriction. Roger, we are unable to comply passing flight level 110 or above at 15 miles out. Azul 2783. Azul 273, maintain 3,000 feet. Roger, we'll keep 3,000. Azul 2783. Franco, muito bom dia. Azul 2796 com a Eco. Possível subida para João Pessoa. Saiu da Conge, tá pronto, copo. Afirma. 2796, João Pessoa, autorizado, vírgula 177, até Recife. Após direto, nível 170, sai da Conde, primeira curva esquerda, transponda 0260. Salvador, plano autorizado, 170, vírgula 177, perto da Conde, decolando de curva esquerda, 2026, transponder. Só um controle para a esquerda. Controle 1 no 9.35. Reporta Campos, Azul 2791. 935, trabalhar para Campos. 2791.